Motor gol no 817. No 817, bom dia, prossiga. Tem informação, Charlie, está pronto para copo. No 897, informação em curso Delta, eu tenho aprovado o 360 Guarulhos. 360 Guarulhos aprovado via rota apresentada no plano de voo. Absolu, correção. Meu perdão, senhor. Aguarde só um minuto para confirmação do seu plano no 897. Aguarda um minuto. Voo no 897, pronto para cópia? Negativo. Voo no 897, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, conforme rota apresentada no plano de voo, decolada pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto crash, onde intercepta a Zulu 14, segue até Groove. Intercepta a Zulu no meia até Bravo Hotel Zulu, após voa Trivi, a Peruísque 58 e Poços. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, Leda, Crate, controle 19-8, 5-1-4-1, o transponder, gol no 8-7. Esse autorizado Guarulhos, 360, saída é a pista 10 com curva à direita da El, Leda, Crate, após Group, Upper Zulu no 5, Bravo, Hotel Zulu. Após Trip, Upper Whisky 58, Bafate Ali Lima, controle 19-8, 158-41. Após Group, corrigindo, o Upper Zulu 14. Correto, no 8, no 7, mil perdões. Após Crate, Upper Zulu no 4, após Groove, Upper Zulu 16, senhor. No 8, no 7, o portão 3, chame pronto para o posto de abastecimento. Voador voo no 87, beleza, pode confirmar o transponder? O 841. No 87, transponder 5141, poderia confirmar somente as aerovias? A Presulo no 4, Groove, a Presulo no 6? Presulo no 4, Groove, pode. Correto, senhor, chame, puxa o telemetro no 3. 817 para Texana. Poção 3 aprovado, senhor Chame Taxi 817. Chame Taxi 182, boa noite. Controle instalador, bom dia, o Gol 476, está passando o 190 para o 150, da tarde. Gol 476, desça para 2000 pés na prua da posição dona, ajuste o altímetro 90, 110. 2000 na prua de duna, 1010 no altímetro, 476. Uno 06 a bordo, 3 horas 58, está na Galeão, solicita autorização de táxi. PA, Duna 06, bordo, autorizado o Engie Alfa, ponto espera, pista no zero, ajuste no zero, no zero, agora, chame pronto para decolagem, ponto espera, pista no zero, gol no 8, no 7. Engie Livre Taxi Alfa, chama pronto para espera da 1 no 0, gol, 1 no 8, no 7. Boa noite, no 7, linda cola, pista no 0, vento 090 graus, 079, 1010, que negamos. Linda cola, pista no 0, boa noite. No 8 no 7, decolou 5-6, chama agora o controle em 1-1-9, decimal 8, bom voo. No 7, controle 19-8, decolou 5-6. Salvador, muito bom dia, gol no 8 no 7, cara. 8 no 7. Tato radar da colapso, vou para nível 360, saída da 1. Tente ascendendo para 360, não dá, é um gol no 8 ou no 7. O Gol no 476 está aproximando Duna, atingindo 2000. Sente forma estabilizada. Está mais estabilizado, no 476. Um 476 completa o final e chama em torre 118 decimal 612. Vai completar e chama a torre 18612 agora no 476. Salvador, bom dia, o Gol no 476, estabilizado, final do procedimento LS, ritmo 0. Bom dia, no 476, tráfego avistado, ajuste no 0, 1-0. Tempo autorizado, senhor, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 0-7 nós. 1-0, 1-0, 1-0, pouso autorizado no 476. No 817, chame o centro Recife na frequência 1251, alterno 13325. Gol no 817.